Agora, Frigideira Acústica com Patrícia Schack. Trazendo as melhores frituras musicais da cena independente de todo o Brasil e do exterior. Com muito sabor e sonoridade que só nessa panela do rock você tem. Olá, povo lindo. E começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schack. O programa que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas da cena independente de todo o Brasil e do exterior. E para aquecer o óleo ou a sua fritadeira elétrica, vamos iniciar com mais novidades aqui no Frigideira Acústica. Mais bandas que ainda não passaram por aqui. A começar com Herdeiros, Dias Difíceis, eles que são de Recife, Pernambuco. Na sequência, tem Perfect Trip, Slaves of the Eagle, eles que são do Rio de Janeiro, capital. Depois, tem Sentido Imaginário, Vale do Silício, eles que são de Recife, Pernambuco. Na sequência, tem Wilde Robson, feat. Swam Demi, ela é vegana. Ele que é do Rio de Janeiro, capital, e a banda que é da Alemanha, olha só. Depois, teremos Indefensa, Parasita da Galáxia, eles que são de Curitiba, Paraná. E para finalizar o bloco, vamos de Caio Bars, Solidão Desamparo, ele que é de São Paulo, capital. Vamos lá? Let's rock! A noite pensando Oh. do silêncio, onde o futuro está próximo, onde nada é tão difícil. Já estamos numa nova era, quem sabe Marte nos espera. As amizades são virtuais, sexo, namoro, digitais. Retrocedemos ao Big Bang, James Webb nos mostra também. Mais uma estrela que colapsou, na cruz a história que nos enganou.

Então, assim, na terça-feira, às 21 horas, sempre numa live no YouTube, no canal, rola uma entrevista com alguém que faz a cena, seja uma banda, seja um produtor, seja alguém que esteja fazendo a cena movimentar, né? Se tu olha lá no canal, tem mais de 60 entrevistas. E às quintas-feiras a gente divulga a agenda do final de semana, certo? Então, se tu tem um bar, se tu tem um lugar que promove a cena underground, divulga, quer divulgar teu festival, tem tua banda, manda, me procura no @underlinerrocker no Instagram para a gente divulgar a tua agenda. E também fica atento que eu posso de repente te buscar pelo Instagram para a gente te entrevistar na terça-feira à noite, às 21h, no canal no YouTube. A entrevista rola sempre numa live, certo? Lá no YouTube. Então, esse é o Hora Rocker, projeto criado para divulgar a cena underground brasileira. Sou Luiz Santos e esse é um resumo, né, do Hora Rocker. Lembrando, né, como eu sempre digo, Hora Rocker, aqui o underground é notícia. Escorrendo o óleo, lhe sirvo então uma deliciosa fritura regada à base de mais novidades aqui no Frigideira Acústica. Novidades como O Homem Só, Bem-vindo à Sua Vida, ele que é de São Paulo, capital. Depois, tem o Will e a Manufatura, Sofismo, eles que são de Campina Grande, Paraíba, olha só. Na sequência, tem Renata Goui, Do Seu Lado, ela que é de Ijuí, Rio Grande do Sul. Depois, tem Alkev, Deixa Ser, eles que são de Belo Horizonte, Minas Gerais. Na sequência, tem Santo Ego, Dinheiro, eles que são de Curitiba, Paraná. E para finalizar o bloco e o programa, vamos de Confort, O Tempo e a Janela, eles que são de Uberlândia, Minas Gerais. Vamos lá? Let's rock! Não preparamos o futuro, não imaginamos que ele ia chegar. Não realizamos nossos sonhos, esperamos tudo acontecer. Faz tempo que o tempo passou, que eu não vi o quanto a vida mudou. E o que vivemos ontem aconteceu anos atrás, antes que o dia acabe, nem um segundo a mais. E vai ver que o medo não deixou você seguir, levou os sonhos pra longe daqui. Bem-vindo à sua vida, bem-vindo à sua vida. E vai ver que o medo não deixou você seguir. E o tempo levou os sonhos pra longe daqui. Bem-vindo à sua vida, bem-vindo à sua vida. Todo mundo é passageiro, estamos dentro do mesmo trem. Onde será que estamos indo? Ou estamos vindo de algum lugar? Agora dei valor a quem esteve aqui, e o que vivemos hoje, envelhecemos mais, sentados numa mesa, sem poder viver, olhando no relógio, tentando entender. E vai ver que o medo não deixou você seguir, e o tempo levou os sonhos pra longe daqui. Bem-vindo à sua vida, bem-vindo à sua vida. E

chega falando alto e tem quem chega sorrindo. É diferente. Chão batido, olho no olho, conversa curta, mas faz sentido. Não é o mais alto da sala, mas cresce quando fala. Tem riso fácil, mão estendida e escuta quando a gente fala. Não promete o See you. país inteiro. Até você e dinheiro, nosso dólar brasileiro. Mas quem não quer dinheiro, compre esse país inteiro. Até você e dinheiro. Dinheiro. Dinheiro. Dinheiro. Dinheiro. Dinheiro. Dinheiro. Dinheiro. Até você. A janela é o que restou. Espelhos são quebrados como um motor. Não se começa um incêndio sem nenhum vetor. A verdade do silêncio é o que ficou. Estradas são mortais e escuras também. As curvas são letais pra quem quer ir além. Eu não consigo enxergar muito além de você. Preciso de ar e de me esconder. Lembra de quando a gente falou pra seguir a viagem, seja onde for. As montanhas são fases da vida, então não mova elas, tudo é em vão. Você já andou na estrada da vida, sentiu na pele o dedo e a ferida. E agora percorre nessa multidão, precisando de espaço e de emoção. E se perderam, mas o real, o concreto e a razão é o tempo, a janela e a visão. Me diga quanto foi o seu sonho. Me diga em qual esquina ele se perdeu. Nós perdemos a fala e a vida, pensando demais no que nos ocorreu. Me diga quanto foi o seu sonho. Me diga em qual esquina ele se perdeu. Nós perdemos a fala e a vida, pensando demais no que nos ocorreu. Me diga quanto vale o seu sonho. Me diga em qual moeda ele se vendeu. Nós vendemos o tempo da vida, perdendo a razão que a vida nos concedeu. Me diga quanto foi o seu sonho. Me diga em qual moeda ele se vendeu. Nós vendemos o tempo e a vida, perdendo a razão que a vida nos concedeu. E é isso aí, povo lindo. Esse foi o Frigideira Acústica da semana. Mas não se preocupem que semana que vem tem mais novidades aqui no programa Frigideira Acústica com Patrícia Schack para vocês. E não se esqueçam que também voltou de férias o programa Tautocronia, o programa que faz a sua alegria com a apresentação de Márcio Dias, Patrícia Schack e Tio Beiço. Agora, não mais às sextas-feiras, e sim todas as quintas-feiras, às 21h12, pelo canal do YouTube Rock Nativa, com transmissão simultânea para as rádios Putzgrila e Rádio Interessante. Não percam o programa Tautocronia. E agora fiquem com a diva Regiane Assolini e o Minuto Dáquila Pesquisas. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini. Você já ouviu falar na glândula pineal? Conhecida também como epífise, é uma pequena estrutura endócrina localizada no centro do cérebro, sendo considerada em muitas culturas um portal para percepções de outras realidades, associada à ideia de uma terceira visão. Tem cerca de 7,4 milímetros de comprimento por 6,9 milímetros de largura, no formato de uma pinha. Sua importância é imensa. Ela é responsável pela produção da melatonina, um hormônio vital fundamental para o controle do sono e da vigilância. Estudos comprovam que ela está calcificada na maioria da população, e isso se dá principalmente ao uso de flúor, existente no nosso creme para higienização dental, ou seja, pasta de dente. Nos próximos dias vou explanar mais esse assunto e explicar como descalcificar a pineal para manter a sua função saudável. E as pesquisas continuam. Ficou curioso? Quer saber mais? Busque conhecimento em www.dakila.com.br. Minuto Dakila Pesquisas com Regiane Assolini.